Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Hora Zero, aqui no canal Mundo da Antena Web. Tudo bem consigo? Terça-feira, dia 5 de agosto de 2014, eu sou o Carlos Bonaparte e cá estou para mais uma edição, para lhe fazer companhia e esperando também que o ouvinte possa desfrutar ao máximo desta nossa edição, número 569 do nosso, ou da nossa Hora Zero, que já inicia com Babe, música dos Take That. Agora seguimos com os Oasis e o tema Stop Crying Your Heart. Logo depois também a música dos No Angels, chama-se Still In Love With You. E por fim a música, aliás, por fim nada, Don't Speak dos No Doubt. E por fim No Mercy com When I Die. Estas quatro músicas vai o ouvinte poder ouvir agora nesta nossa edição da Hora Zero, aqui, claro, no canal 1 da Antena Web. Boa noite, ouvinte. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Worry, they lift me up when I'm feeling sorry. Building me up when Cá estamos no auditório depois desta música dos No Mercy, chamada When I Die. Agora seguimos com Pablo Alborani, este mítico Quien. Ainda também para ouvir nesta edição do nosso programa, a música de Isabel Pantoja, um tema que nunca passou por aqui, vai passar hoje pela primeira vez, chama-se Feriante. Raf traz-nos Maravilhosa Esta Noche, uma versão do tema Wonderful Tonight, do Eric Clapton. E por fim, a portuguesa Rita Guerra, com Um Pouco Mais de Azul. São as próximas 4 músicas que vai o ouvinte poder ouvir aqui no canal 1 da sua Antena Web, nesta edição da nossa Hora Zero. Boa noite! Te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño.

el río con mal pensamiento, que pudo ser la locura y se quedó en mi recuerdo con una herida de luna. Feriante, llévame al río, que quiero volverme loca, que quiero besar tu boca y olvidar mi apellido. Feriante, llévame al campo, que quiero soñar contigo, galopar por los caminos sobre tu caballo blanco. Feriante, qué mala suerte, que nací para quererte y no puedo ser tu amante. Feriante, qué mala suerte, que nací para quererte y no puedo ser tu amante. Se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta, ¿te sientes bien? Le digo sí, estoy maravilloso hoy. Me siento muy bien, pues veo el amor en sus ojos hoy. Y lo grande, lo mejor, es que oh. Agora seguindo, ouvintes, nesta edição da nossa Hora Zero, de rumo a um breve intervalo. A nossa Hora Zero, que hoje lhe vai trazer, antes do fecho da primeira parte, Cry for Help, do Rick Astley, Stop and Stare, música dos One Republic, You'll See, da cantora norte-americana Madonna, e Heaven, de Chris Rea. A segunda parte vai abrir de uma forma muito bonita com a cantora Karina, que nos interpreta o tema Nunca Te Olvidaré. São as próximas músicas que vamos ouvir nesta edição da nossa Hora Zero. Boa noite! Why am I- sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down my shelf, counting up the years. Steady head. Do do do.

Estamos de volta ao auditório, seja bem-vindo à segunda parte da nossa Hora Zero. Uma Hora Zero que tem sido pautada desde o ano passado com emissões com nem mais nem menos que 3 horas de duração. É certo, não são tantas como aquelas que foram em 2010 ou 2011 ou até 2012, mas a verdade é que, para todos os efeitos, temos feito um esforço para retomar essa normalidade e podermos seguir. Aliás, já demos aqui uma semana inteira novamente de Hora Zero. Não tem sido fácil, é um facto, mas temos feito efetivamente por isso e tem valido a pena este empenho, esta dedicação, tem-nos trazido os seus resultados. É bom quando assim acontece. Karina trouxe-nos Nunca Te Olvidarei. Já Maricela, antes de trazer agora o tema Sinte-me, Ama-me, Quiere-me. Aliás, sim, Sinte-me, Ama-me, Quiere-me. É como se chama esta música. E depois vamos chegar com Jennifer Penha e o tema Hasta el Fin del Mundo. Uma música muito, muito bonita, sem dúvida. Logo depois, Abraça-me, de Julio Iglesias. E o cantor português Marco Paulo interpreta-nos Natalie. É uma música muito bonita também, que eu espero que goste e que, enfim, aproveite para ser brindado com estas melodias. Fechar os olhos, se quiser, deixar-se levar pela magia das sonoridades que a partir de agora vão tocar na sua Antena Web, mais especificamente no Canal 1. Vamos à música? Esta é a Hora Zero. Boa noite. Yeah. de mí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, te podría enloquecer. Digo adiós que ese momento nunca llegue, que proteja nuestro amor. Como tú no existes. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya, cuando éramos aún niños, me empezaste a amar. Y yo te di mi vida si te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro. Llevarás en un solo momento una eternidad. lugares y nadas y te vas. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas. Si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más, te esperaré a que vuelvas si te vas. Thank you. Marco Paulo com o tema Nathalie, uma música sem dúvida muito bonita. Vamos agora para o meio da nossa hora zero. Quatro sequências que já ouvimos até agora, mais cinco que vamos ouvir daqui para a frente. Ou seja, que esta que vem agora é a metade do nosso programa. E com metade, escolhi músicas que acho que o ouvinte vai gostar. Desde logo a música dos Blood Sweat Tears, chamada I Love You More Than You'll Never Know. Eu amo-te como nem podes imaginar. Basicamente é isto. Danny Kravitz traz-nos Believe in Me, Acredita em Mim. You'll Hear and Tear, música da cantora Lynn Marlin. E por fim, Take a Bow, da cantora Lena Lewis. São as próximas quatro sonoridades que tenho para vocês, que estão sintonizados no Canal 1 e no nosso programa Hora Zero. Já disse ontem, volto a dizer hoje, o ouvinte pode acompanhar a nossa programação, a lista das músicas, a partir da edição de 11 de julho, creio que foi número 566. Pode acompanhar, ficar a saber então as músicas que ouvimos, ou neste caso que passamos, não é? E saber de alguma forma o bom que é ouvir a Hora Zero. Para que as próximas edições, mais do que saber que músicas é que passaram, ficar a saber no momento que músicas vão passar. Aproveite enquanto há. Vamos à música, ouvindo. Boa noite. Told you so. And if I ever hurt you, baby, you know I hurt myself as well. Is that any way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, baby, more than you'll ever know, more than you'll ever know. When I wasn't making too much money, you know where my paycheck went. You know I brought it home, baby, and I never spent one red cent. Is that any way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, baby, more than you'll ever know, more than you'll ever know. Everything that you demand, I could be president of General Motors, baby, or just a tiny little grain of sand. Is that any way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? Yeah. told you so. And if I ever hurt you, you know I hurt myself as well. Is that a way for a man to carry on? You think you want this little loved one gone? I try to tell you I love you, baby. I love you more than you'll ever know. Ooh, yeah, yeah. I love you, I love you, I love you, baby. I know not what to do. Antena Web, sintoniza-te. Play the part. is about to change. Before you know it, the curtain closes. Take a look around, there's no one in the crowd. I'm throwing away the pain, and you should know that your performance, it made me stronger now. So take a bow, 'cause you're taking everything else. You played the Take a Bow, música de Helena Lewis, a fechar esta segunda sequência da segunda parte. Vamos agora para mais um breve intervalo. Vamos trazer música portuguesa. Desde logo a música de Luís Represas, que aqui até conta com a participação do espanhol Pablo Milanes. A música chama-se Feiticeira, mas depois é só em português. André Sardé com Azul Infinito, Os Madre Deus com Haja Que Houver, na voz de Teresa Salgueiro, na altura, e Mafalda Veiga com o tema Rostolho, um grande sucesso da década de 80. Os Resistência vão abrir a terceira e última parte da nossa Hora Zero com a música Aqui ao Luar. O tema é tocado ao vivo. Fique bem ouvindo, uma ótima noite para si no Canal 1. De que sonho feito mar, oh, de que mar não sonhado, vieste tu, feiticeira, aninhar-te ao meu lado. De que fogo renascido, oh, de que lume apagado, vieste tu, feiticeira, segredar-me o ouvido. De que fontes, de que águas, de que chão, de que horizontes, de que neves, de que fráguas, de que sedes, de que montes, de que norte, de que lira, de que desertos de morte, vieste tu, feiticeira,

alcançar. Oh, ah, como acredito que os teus olhos são infinitos, onde me posso perder e encontrar. Azul impossível de alcançar. Antena Web, uma porta para o mundo através da música.

ouvintes, bem-vindos à terceira e última parte da nossa Hora Zero. Eu sou o Carlos Bonaparte e é pois com muito gosto e prazer que estou aqui consigo para estas 3 horas de emissão. É verdade, estamos de volta e agora trago-vos Dulce Pontes com os Índios da Meia Praia. Depois vamos até à Rússia, levantada que está a cessação de difusão russa. Aliás, ainda não é agora, é daqui a um bocadinho. Já lá vou. André Jürgens com... Knab ein Roslein Stin. É como se chama esta música da cantora Andrea Jürgens. E esta Andrea Jürgens vai ter como sua sucessora em termos musicais Vladimir Presnyakov com a música Babuska. Esta música é, digamos, um ato simbólico, no sentido que está levantada a cessação da difusão russa, oficialmente desde o dia 1 de agosto de 2014. Portanto, temos então, ou desde o dia 2, se quiserem, no dia 1 não houve emissões. No dia 2, então, levantada a cessação da difusão russa, e assim já estamos 100% à vontade para passar aqui música vinda deste país, na altura da União Soviética, cantada em russo, porque aquilo que importa aqui não é provavelmente se vem da Rússia ou não, é mais até o idioma em que é cantado. Portanto, vamos aqui ouvir uma música cantada em russo, como há já uns meses não ouvimos. Bom, depois vamos ficar com 30 Minutes, a música de duas cantoras russas que fazem dupla, Lena Katina e Yulia Volkova. Estou-me a referir às Tattoo. E elas, por acaso, cantam em inglês também. Vamos ouvir esta música chamada, como já disse, vamos ouvir esta tu com o tema 30 Minutes. E daqui a pouco volto para mais música para o nosso auditório. Fique bem, boa noite, na companhia do canal. Próprio pé, um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no povo de uma gaivota, em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama, com 7 palmos de terra se constrói uma cabana. Ponte até ao tutano, levam-te o couro cabeludo. Quem dera que a gente tenha de Agostinho a valentia para alimentar a senha de esganar a burguesia. Adeus disse a Monte Gordo, nada prende ao mal passado, mas nada prende ao presente se só ele é o enganado. Crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E se a má língua não cessa e eu daqui vivo não saia, pois nada paga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre a tua figura, tubarão de mil aparas. Deixas tudo à dependura quando na brisa repara. Embargadas, mas não por vontade própria, porque a luta continua. Pois é dele a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança. Contrária todo e tosta de papelada no vai-vem dos ministérios, mas hão de fugir aos berros e da banda vai na estrada. Knabe, sprach, ich spreche dich. хочет забыть мне с тобою. Власть меня теплой рукою, бабушка моя, милая бабушка моя. Из вас ты мне двери раскрой. Thirty minutes to shoulder the blame. 30 minutes. Tatu com o tema 30 Minutes, música que acabamos agora de ouvir. Seguimos com mais 4 temas: Someone You Can, da Yuna, No Surprises, dos Radiohead, um clássico também, é bom. Sophie com Dabron Debbie e Anne-Sophie Petersen, a norueguesa que nos canta I'm With You. Vamos ouvir daqui a pouco as despedidas desta edição da nossa Hora Zero. Boa noite, ouvinte. Excuses are overrated. Apology not accepted. Oh, when I catch you with someone else, stop victimizing yourself. When you want someone to hold on to, I won't be there. When you want someone to lie to, I won't be there. Somebody will always understand. Somebody will always care. You didn't really play your part well. I'll find someone. Is that one you? Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Save, sir, from the dark.

Stop.